queria me ver jogar. Eu tava pelos pau, que ele lá com a mão pro ar. No meio da multidão era fácil identificar. Tive que partir mesmo querendo ficar. De um tempo pra cá, muita coisa mudou. Onde que cê tá, pai? Vai, me manda uma flu. Sinto muita coisa e eu não posso te tocar. E olha que essa noite eu só queria te amar. Vejo seu retrato e cê tá lindo pra caralho. Pena que a maldade descobriu seu ponto fraco. Tudo isso te mata e eu morro com essa dor. Lembro o último abraço que eu dei no Senhor. Nunca fez mal a ninguém, mas se prejudicou. Um dia vai passar, mas ainda não passou. Vamos sentar, tomar uma cerveja e falar sobre o amor. Nós tamo junto até o final, nego. Vê se tu me entende, pai, essa é a nossa vida. Não quero que se esqueça que somos uma família. E todo aprendizado no fundo teve valia. E eu levarei comigo pelo resto dessa vida. Vê se abre o olho, mano, que a vida tá cinza. E a morte tá contando cada segundo da vida. Eu tive que aprender, nadou pelas estradas. Escuto sua voz durante toda a madrugada. Eu me culpei várias noites, carreguei essa dor. Chorei sangue, sabe? Eu chorei por amor. Onde cê tá? Será que você pode me ouvir? Eu sei que cê me ama e não esquece de mim. Eu quero ter você comigo pra ter o mundo. Desprendido da matéria, sem dor, sem consumo. Nós dois e vamos viajar. Uns pano louco, então pode pá. Ouvindo Tim Maia, Raul Seixas, eu sei que ele gostava. Então arruma suas coisas, ligar. Vamos abandonar tudo que perturba. Vou te tirar dessa casa. Veja como a vida não para. E ninguém tem razão. Vê se tu me entende, pai, essa é a nossa vida. Não quero que se esqueça que somos uma família. E todo aprendizado no fundo teve valia. Eu levarei comigo pelo resto dessa vida. Vê se abre o olho, mano, que a vida tá cinza. E a morte tá contando cada segundo da vida. Eu tive que aprender, nadou pelas estradas. Escuto sua voz durante toda a madrugada. Sinto falta de cada detalhe, cada sorriso. E nas favelas onde eu passava ele era reconhecido. Eu vivi muita coisa, a depressão é foda. Eu dormi pra caralho hoje a tarde toda. Pai, tentei ser forte, mas hoje não dá. Escuto voz no meu quarto, essa porra vai me matar. Eu faço uma oração, que Deus me ilumine. Se puder me escutar, por favor não desiste. A gente ainda se encontra naquele bom lugar. Pra passear à tarde e se banhar no mar. O tempo é como o vento, refresca, alivia a dor. Chega de plantar guerra, vamos plantar amor. Olha pra mim, negão, tô pelos palcos. Não se preocupa não, qualquer dia eu volto. O verso ilustra a forma, momentos vividos. E isso vai além dos nossos laços sanguíneos. É, família é tudo, né, mano? Vitória na guerra. Esse som traz uma reflexão sobre ligações. A importância disso tudo, né? Se você puder me escutar, valorize seus pais. Vê se tu me entende, pai, essa é a nossa vida. Não quero que se esqueça que somos uma família. E todo aprendizado no fundo teve valia. Eu levarei comigo pelo resto dessa vida. Vê se abre o olho, mano, que a vida tá cinza. E a morte tá contando cada segundo da vida. Eu tive que aprender, nadou pelas estradas. Escuto sua voz durante toda a madrugada.